Rádio Unisul, 820 kHz. Breve, reforço jornalístico e esportivo está no ar. Unimóvel e postos informativos. Maior participação popular. Unisul, a União do Sul. Uma emissora da Rede Fronteira de Comunicação. 7:48, primeiro tempo de esportes da Unisul. É claro que o Blumenau tem novidade, né? O torcedor está ficando mais tranquilo. Palmito e Chicão já assinaram o contrato. As informações do Beck com o Vilmar Minuto. É você, Minuto. Estão pronto a nova diretoria do Blumenau Esporte Clube assumiu algumas definições. A volta do técnico Vair Mota, o retorno do lateral direito Cláudio e também do meio-campista Suca. Renovações de contratos de Alberto, Zé Antônio, Veneza e Cid. Isso na semana passada. Retorna o objetivo. Fazer aquilo que fez aqui. Gol. Eu sempre dizei que o dia da manhã logo mais pertence a Deus. Mas eu sou uma pessoa que trabalho bastante. Gosto de chegar primeiro no estádio. Gosto de ser o último a sair do estádio. E gosto de estar bem fisicamente, bem taticamente, para quando surgir oportunidade, não falhar e não errar. É o começo da nova diretoria do Blumenau Esporte Clube, preparando o time para o Campeonato Brasileiro e posteriormente o Campeonato Estadual de Futebol. Para completar essa equipe, ainda faltam algumas renovações, ainda faltam algumas contratações. Unisul Serviços. Uma prestação de serviço e utilidade pública da Rede Fronteira de Comunicação. Temos vaga para ajudante de vigia, sexo masculino maior. Auxiliar contábil, ambos os sexos maior. Gel Trabalho Temporário S.A., Rua Ângelo Dias, 207, terceiro andar, fone 22-7616. Unisul Serviços. Uma prestação de serviço e utilidade pública da Rede Fronteira de Comunicação. 7:54. 6:08, este é o primeiro tempo de esportes da Unisul. A equipe paulista do Banespa conquistou ontem à tarde o título de campeão da Copa Brasil de vôlei adulto masculino ao derrotar por 3-7-0 o frigorífico Chapecó com parciais de 15-8, 15-9 e 15-11 em 1:30 de jogo. A partida disputada no ginásio do Minas Tênis Clube foi bastante equilibrada durante todo o tempo. A equipe paulista é vice-campeã mundial de clubes, considerada a favorita, começou melhor, não deu chances ao time catarinense, vencendo a primeira série por 15-8 em 30:56. Os esportes logo mais 12:35 no segundo tempo. Na sequência vem aí o jornalista Altair Carlos Simpão e o Carta Aberta. Bom dia. A Rádio Unisul apresentou Primeiro Tempo de Esporte. Identificação. YJ 738, 820 kHz, jovem, eclética, informativa, esportiva e musical. Melhor som para mensagens mais ativas. A Unisul de Santa Catarina, a maior potência do estado. Emissora líder do sistema Fronteira de Comunicação. 820. O Cine Foto Tapos revela com qualidade seus melhores momentos. Sempre um brinde ou um desconto especial. Cine Foto Tapos, Rua Kurt Henning 320, de frente ao Correio, em Blumenau.